com vocês, um Realcast. Eu sou o Thiago Morim e Deku Chine! Eu sou o Natan e eu cobro bem mais que 3 mil ienes. Quanto? Passa a conta. Tenho interesse. Eu sou o Nicolas e, em defesa do Bakugo, eu também ficaria puto se alguém me chamasse de Casinho. Casinho! Aqui é o Muriel e a gente vai acompanhar as incríveis aventuras românticas de Casinho e Deco. Ô, louco. Eu sou o Luiz Valadares. E aí, vilão? Você já escutou essas palavras? Valem! Plus Ultra! Valei-me? Valei-me. Então é Valei? Valei-me, vilão! Vai direto! Dessa vez a gente vai falar finalmente sobre Boku no Hero Academia, um dos melhores animes do ano passado, um dos melhores animes desse ano, um dos melhores shounens da atualidade. Foi pedido pra caramba por vocês pra gente gravar aqui no Realcast. O pessoal do grupo vive pedindo pra gente gravar. E finalmente a gente se reuniu com nossos amigos pra discutir essas duas temporadas e meia, né? São três arcos do mangá, então a gente vai falar do... Vai ter spoiler aqui do anime e do mangá. Se preparem. Sonora ou as aberturas? Tem coisas. Uma coisa liga a outra, cara. Pô, ué, o então que tá acontecendo? Que podcast mais confuso é esse? Coitado do editor. Hoje eu vou me vingar muito. Nem parece que começou o podcast, tá ligado? Uhum. Tem uma coisa das aberturas que eu acho muito interessante, que eu acho que é a melhor parte de todas elas, é que as três, se tu junta elas, principalmente as primeiras cenas, elas contam uma historinha, se tu pegar as três. Tipo, na primeira abertura, na The Day, Como é que ela começa? Tá tudo claro, assim, coisas saindo do All Might e tal. E o All Might, ele tá de costas pro Deco, e o Deco tá no chão, ele começa no chão, assim. Ele começa a se erguer. Por que tu chama ele de Deco? Assim. Por quê? Porque é o nome Deco dele. Deco é o jogador, cara. De Deco é o jogador. Por que eu chamo de quê? De Deku. Izuku. Midoriya. Deku, Midoriya. Porra. Não, Midoriya, vai ser Midoriya. Midoriya Shonen. Midoriya Shonen. Qual foi a primeira coisa que eu te disse quando eu te dei o carro do negócio? Coma! Então, gente, Continua. Não, tá. E daí ele tá lá no chão, assim, daí ele se levanta e começa a olhar pro Almighty, e o Almighty, ele tá de costas pra ele, né? Então, isso é basicamente o começo, assim, da coisa, que o Deku endeusava o Almighty, uma luz que ofuscava tudo que tava em volta do Almighty, não dava pra ver nada. E tu não vê em nenhum momento os dois juntos no mesmo take. Em nenhum momento tu vê os dois juntos. Ai, meu Deus. Daí na segunda opening, na... Como é que é o nome? A Pisain. No começo, tá o All Might pulando, assim, pela cidade e tal. Só que tu vê o quê? Tu vê o Deku, ele meio de lado, assim, pro All Might. E tu vê um cenário em volta de uma cidade real, tá ligado? Não é mais aquela coisa idealizada do ídolo que é inatingível e tudo mais. Eles estão no mesmo plano e tu vê os dois na mesma cena. Que é, e daí aqueles se preparam, né, pro torneio. É, aqueles se preparam pro torneio e tudo mais. E daí tu já vê que aí já evoluiu bastante. O Deco, ele tá com uma cara confiante, não tá mais com aquela cara de abobado, de tá, idiota. Tá com uma cara de vou quebrar todos os ossos do meu corpo, né? Exatamente. Hoje eu vou me lascar todo, vou pra enfermaria, todo fudido. Ele tá confiante que ele vai se quebrar todo, tá ligado? E daí, na terceira opening, o que acontece? O All Might, ele cai atrás do Deku. Se o Deku não se virasse, ia ser o All Might que ia estar olhando o Deku de costas, que nem foi na primeira abertura. Então tu vê que tem essa evoluçãozinha, tanto do Deku como herói, quanto do Deku como é que é a relação dele com o All Might. Tu vê que vai evoluindo uma coisa, que deixa de ser o ídolo que ele nunca vai alcançar pra uma pessoa que vai estar ali contando com ele, que vai estar ali ajudando ele pra tudo que ele precisar e tal. Então essa é a parte que eu acho mais interessante das três aberturas, assim, se tu juntar elas, tu consegue uma historinha. Ó, e tem mais simbologia do que o filme Mãe. Não, é, eu tô pra ver esse aí, eu tô pra ver esse aí. Pois é, tô a surpreender. It's not a good to shimete! Kokoro no naka de kou sakebe! E realmente a coisa mais forte de Boku no Hero, uma das coisas mais fortes é a trilha sonora. Já falamos, das aberturas. O encerramento também eu gosto de dois. O primeiro não. O primeiro tu não gosta? Não gosto muito do primeiro não. Ah, o primeiro é legal. Não, é tipo, é sabe aquela abertura que eu ouvi e passou? Nem fedeu nem cheirou? Pra mim foi essa. Uhum. Aí a segunda. A gente assiste ainda isso. Eu assisto. Eu pulo logo pro finalzinho aqui. Tem mais uma coisa que eu queria falar das aberturas. Tem só mais uma coisa. Ah, fala. Da terceira, da Soranil Taiba, que é a cantando lá pro céu, coisa assim. Quando tem uma parte da música que daí eles falam lá, Hitsen, que é tipo, a atração é inevitável. Isso. E daí quando aparece isso, aparece duas vezes essa parte da música. A primeira aparece ele falando uma vez a palavra, tipo, é inevitável, olhando pro Deku. E uma vez é inevitável olhando pro All Might. Daí dá a entender como se fosse, é inevitável que o Deku vai pegar o lugar do All Might. E a outra vez é do Deku e o Shigaraki. E daí é como se fosse, tipo, é inevitável o combate deles, a evolução deles. Treta deles. As aberturas do... Porque normalmente o pessoal que faz análise de abertura, que eu, pelo menos os podcasts que eu vejo, eles analisam só a música, né? Não. Mas a abertura não é só a música. Ah, a beleza da terceira... Aí o Kurata falou aí, cara, tem muita relação. Vou até assistir de novo. Sim. A beleza da terceira abertura tá na animação junto com a música. Sim. Inclusive, quando um anime é bom, é uma produção boa, a música e a abertura, elas se juntam pra contar, né, uma história, um pedaço do anime. Tanto coisas que vão acontecer no anime, quanto uma própria evolução de tudo aquilo, de todo aquele conceito. Se for Fire Tail, ela te conta a história do arco todo no... É, a Fire Tail resume o arco todo. Isso é legal, cara, mas é um spoiler que não spoiler. Te desagrada, sabe? Mas não tem problema, porque a moral não é aquela situação. A moral é de saber como aquela situação vai acontecer, como vai chegar. Mas, por exemplo, Boku no Hero, ele consegue fazer... Ele não faz isso, ele não spoila tudo na cara de um jeito muito mais interessante, tá ligado? Ah, dá tudo... uns spoilerzinhos. Não, dá uns spoilerzinhos depois que tu já viu. Não. O terceiro abertura, Shoto! Já sai soltando fogo na mão na abertura. Mas tu... Tá, tu vê ele soltando fogo, mas daí isso ali foi depois do arco do torneio, então tu já sabe sim, que ele vai... Mas evoluir. Ali tu já entende que ele já se recuperou do trauma dele de não usar o fogo na abertura, entendeu? Sim. Mas eu não vejo problema nisso. Jojo tem abertura mostrando que os personagens que vão morrer e como eles vão morrer, então... É tipo os títulos de Dragon Ball. Goku vai morrer. Nossa, totalmente. O será destruído. O cara fica, what the fuck, velho? Perde. Tem outra coisa que o Muriel falou ali antes, da evolução dos personagens, da evolução, assim, das aberturas, das coisas. E isso eu acho que é algo muito... Eu acho algo muito interessante de Boku no Hero inteiro em si. As lutas, as coisas acontecem e elas não ficam tipo, a gente lutou e deu, acabou. Não, tu vai ver depois, vai continuar tendo alguma coisa que eles carregam daquele lugar, daquela luta, daquilo ali que aconteceu, sabe? Nossa. Tipo, eles carregam uma coisa do evento da USJ, de ver o All Might como se ele fosse o All Might mesmo, aquela coisa lá. O Todoroki carrega a vida inteira dele depois do torneio. O Deku carrega aquela marca na mão agora por causa da luta com o Todoroki, sabe? Então, eles evoluem, as coisas não acontecem por acontecer, por querer que aconteça pra ficar bonitinho e ter cena de luta. As lutas acontecem com motivo, com coisa, e depois carrega, continua isso na série. Todoroki, o destruidor de mãozinhas. Exatamente. Igual você tava citando, a Momo também carregava aquele fardo lá dela ter perdido... Sim. Sem fazer nada contra o Tokoyami. Sim. E agora só nesses últimos episódios que ela veio se redimir, etc. Sim, tu consegue ver a evolução deles acontecer, velho. Isso eu acho muito bom. Uma pergunta. A Momo consegue fazer arma de fogo? Se ela souber a coisa, eu acho que sim. Ela, fez uma flashbang no... Ela fez uns explosivos russos lá do... Ela fez umas matrioscas, ela fez uma catapulta. Não é muito diferente. Mas o dispositivo de uma granada é muito mais simples que o de uma arma. É, sim. Foi isso. Pois mas... eu queria tocar nesse assunto, porque eu fiz um RPGzinho aqui em casa, baseado no Boku no Hero. Inclusive o Luiz estava jogando comigo e mais outro amigo nosso. Aí e minha individualidade era basicamente a dela, criar coisas com... A diferença é que tu nunca tirava mais de 10 em dado, então tu era inútil pro grupo. É, aí eu... Eu dei. A diferença é que eu não fazia e ela faz. Era a individualidade. Você, eu quero fazer uma espada. Você fez um pinto de borracha. Quando ele escolheu esse poder, quando ele escolheu esse poder da Momo, eu falei, caralho, eu vou ter muito problema com isso, que ele pode fazer, tipo, um bocado de coisa. Aí eu limitei, não, a arma realmente, tanque de guerra, essas coisas, é uma parada mais complexa, tô indo ao aluno. Então, não, mas arma de tanque fogo. Tanque de guerra, ele tem que tirar do próprio corpo as coisas. Uhum. Mas arma de fogo. Tanque de guerra, sobra só o esqueleto dele. mas o meu objetivo. O meu objetivo eu consegui na prova de graduação, que foi fazer uma metralhadora montada que funcionou. Ah, aí, mas tu e usou, eu tirei 19 no dado, chupa. Tu usou recursos do. Tinha um bocado de coisa lá no negócio que eu preparei. Tu podia também. Tu não usava só teu corpo, tá ligado? Aí tu, foi a única vez que tu tirou mais de 10 no dado, inclusive. Que tu passou a aventura toda falhando. Mas continuando, a Momo ela conseguiria fazer armas de fogo, ela só ia ter que entender como é que faz a arma em si, que não é tão difícil assim, e as premissa, balas depois. É a premissa que eu pensei, não, ah, sim. Tipo, ela revólver queria, pra ela. Ela queria as balas, bota um fio de cabelo lá dentro. O revólver pra ela é tranquilinho de fazer. Não, ainda um revólver ela tem que ter noção de como funciona lá dentro. Da... Sim, ela vai ter que ter noção. Que nem ela fez um escudo, ela fez uma barreira, ela fez uma... Pô, vai mais escudo até eu, né, cara? Eu pego meu ventilador e pronto, fiz o escudo. Mas, por exemplo, as matrioscas com uma granada dentro, uma catapulta depois. E a catapulta e as granadas... E... Ela consegue fazer pólvora, né? Então ela consegue fazer ela consegue fazer pólvora. Ela consegue fazer tudo. Sim. Teve um episódio que ela e aquilo, fez... aquilo, aquela sacada também que ela teve de fazer, tipo, um aterramento pro... Sim. Pra não ser eletrocutada. Sim, foi massa aquela parte. Isso. Nem consegui falar uma coisa, aí tu cortou ele. Não, só tinha citado que teve um episódio que ela fez um canhão também. Uhum. Acho que, se eu não me engano, foi foi na corrida. Eu fico imaginando, como é que ela tirou esse canhão do corpo, assim, tipo, sabe? Ela fez patins também pra eles depois, na cavalaria. Ela fez roupinhas de team leader. aí eu quero puxar aqui pra uma tirinha que eu vi não sei aonde. Falou, por que que essa rapariga não comprou roupa pra todo mundo? É, então, não, tem leis pra poder usar os poderes, né? Então ela não pode fazer isso. Não, eu posso só spoiler uma coisinha assim do mangá que vai acontecer. É bem, bem leve, é bem leve. Dá pra botar aqui. Tem uma parte que eles têm que se disfarçar pra fazer alguma coisa, tá? X coisa. E daí, ao invés da Momo fazer as coisas, ela vai lá e compra as coisas pra eles, porque pra ela é como se fosse ilegal, sabe? Isso porque isso entra numa outra coisa que eu acho interessante do universo, tanto de Boku no Hero quanto de One Punch Man. Que o Estado é heróis. Os heróis, eles fazem parte da sociedade. Eu trouxe One Punch Man pra cá do nada, assim, mas é porque esse eu acho que é um ponto mais interessante que tem. Ah, eu acho que não tem nem como você ter assistido os dois e não comparar, cara. Não tem como. Porque mas ali o Bogodeiro explica muito melhor como funciona a sociedade de heróis ali. Eles são funcionários públicos, têm leis específicas de como eles podem usar os seus poderes. E com poderes que nem o dessa, né? Por exemplo, ela podia fazer 1 bilhão de PlayStation 4 e sair vendendo. Ela podia inflacionar qualquer moeda. É, qualquer moeda do mundo, tá ligado? Então, tem leis que te proíbem usar os poderes. Até pessoas normais não podem usar os poderes da torta esquerda, né? No máximo, pra autodefesa, talvez. Um pouco no Hero é uma guerra civil que deu certo. Como o governo conseguiu fazer a população poderosa com a sua opressão capitalista, né? Uhum. É por isso que é ficção, né, cara? Exatamente. Isso jamais! Eu digo jamais, Adessa. Puta, velho, se eu tivesse superpoder, eu dominava o mundo. Bom, tudo bem que o governo tem o All Might do lado dele, né, então... Se eu tivesse superpoder, eu teria pena da população. Não. Depende qual é o seu superpoder. Se o superpoder fosse invocar esquilos, aí tu tava feito. Se tu fosse um Mineta, tu ia ser um merda, né? Não, se eu fosse um Mineta, eu seria só a favor da humanidade. Que ele é muito poderoso. Mineta é Deus, moleque. O poder do Mineta é muito ruim. Mineta é God, mano. Respeita a minha história, maluco. Meu filho, eu te boto o negócio na tua cara e fico grudado o resto da tua vida aí, eu quero ver tu arrumar. O resto do dia. Onde é que a gente parou antes disso? Mas o poder do Mineta é baseado no humor dele, né? No jeito que ele tá se sentindo. No intestino dele, na verdade. Se ele se alimentou direito, se ele tá de boas, é uma coisa saudável. Tipo, é um ele poder falou, que, eu comi que muito tem hoje. Uma... Eu comi muito hoje de manhã, então isso vai ficar preso o dia todo. Tipo, é um poder que vai diminuindo. Não é uma coisa assim meio que constante, tipo do Shoto, do Bakugo, que é... Tem um limite que ele vai decair, é óbvio. Porque toda individualidade tem um certo limite. Inclusive, de uso. O meta sangra se ele usar demais. Isso. Aí o dele é uma coisa que já vai decaindo. Já vai decaindo muito. Então, ele pode ser Deus, mas ele é um Deus mortal, cara. Meu Deus. E é esse o lado bom dele, é isso que torna ele mais poderoso que o All Might. Isso, aqui isso dá... me lembrou de uma coisa. Isso me lembrou de uma coisa. Mais poderoso que o All Might aí tá na Disney. Ah, não, mas que ele falou me lembrou de uma coisa. Um dos pontos que eu acho também muito interessante do All Might é que ele tem uma fraqueza, velho. Não é que nem o Super-Homem, que é super tudo e não tem fraqueza. Ué, pera, não sei até quanto tempo tu leu o Super-Homem, mas... Não, sim. Ah, ele tem um monte de coisa, Kryptonita, o Sol, se ele vai pra outro sistema, ele sim. É um merda, mas... Se você enfiar o dedo no cu dele também. Mas o ponto interessante do All Might é que ele tem uma fraqueza, cara. Isso é que faz ele ser tão legal assim. Tu pensa, nossa, ele é super isso, super aquilo. Mas ele é super isso só por esse tempo agora. E ao mesmo tempo, ninguém sabe que ele tem essa fraqueza. Tipo, os inimigos dele não sabem. Isso é importante pra caramba. Sim. Isso é que faz ele ser interessante. Isso faz todos ser interessantes. Todos os personagens do Boku no Hero têm fraqueza. Eu ia puxar por esse lado. Boku no Hero não tem, o autor ele não tem medo de mostrar que ele... A referência dele, ele fez totalmente com o modelo americano de super-herói. Inclusive a roupa do All Might lá, no anime falar, isso aqui é a roupa dele da Era de Prata. A Era de Prata, todo mundo sabe que é a Era de Prata. Aí, só que aí, no mangá. Ela foi visitar a estilista lá, ela mandou tirar a capa, né? mas quem tá lendo o mangá? E agora, no mangá, em vez de Era de Prata, eles falam Era de Ouro. Então, pronto, tá claramente, tem referências no anime no mangá, tá bem claro o que eles fizeram ali. Só que eu gosto da criatividade do japonês, cara, porque eu sou leitor de quadrinhos do ocidente mesmo, e meio que as histórias já estão ficando muito batidas, saturadas. É que tá batida. É tipo aquela história de reboot todo... A cada 3, 4 anos tem reboot, não dá tempo nem mais de tu se identificar com os personagens mais. E... Falta, tu disse que falta mais histórias originais, né? Faltam muitas histórias originais. A DC até consegue fazer alguns personagens novos, mas ainda assim é pouco pro que tinha antes. Acho que isso vem tendo problema desde a morte do Superman. Isso que tu tá falando, Thiago. Fala, continua, termina. Não, pode continuar. Posso? Não, tá assim, isso que tu tava falando me lembrou uma matéria que eu li uma vez de um cara que participa do Batidão do Kawaii, tá ligado? Sim. Ele postou no blog dele assim uma coisa que era por que, que o All Might ele fica tão interessante. Se tu for ver hoje, nas histórias de quadrinhos hoje, filmes de herói hoje, essas coisas tudo, os heróis eles estão muito fora da realidade de um cidadão, sabe? Eles estão defendendo o vilão de outra galáxia, defendendo a Terra inteira, o universo, essas coisas assim. Os multiversos. Enquanto All Might, enquanto All Might ele é super, ele é o top 1 do Japão, e ele tá lá pegando o criminoso que nem aquele gosminha, tá ligado? Pois é, então, foi interessante tu fazer essa colocação, porque o pessoal pensa... É muito diferente do Superman que tá ocupado fazendo isso aqui. Mas... O All Might... o Superman ele começou assim também, velho. Porque essa... o Superman... depende de quem tá escrevendo o Superman. Você pega o American Alien e o Superman All Stars. Cara, o Superman, ele é o cara que... Aí até o Reino do Amanhã, que foi... Tipo, é um dos clássicos da DC. E o Superman tá interligado à sociedade, cara. Ele se importa com as pessoas, ele salva pessoas comuns, ele inspira pessoas, salva a gente de suicídio. Coisa... Tá? No All Star Superman, ele faz a jornada pela América lá pra ver o que o pessoal tá sentindo, tá ligado? Ele é bem... Por exemplo... Bem All Might. Por exemplo, se o All Might existisse, eu ia me sentir muito mais seguro do que se um Homem de Ferro existisse, que o Homem de Ferro ia estar lá fazendo sei lá o que contra o Ultron e coisas, tipo assim, enquanto o All Might ia estar ali perto. Ele ia estar criando o Ultron nos filmes. Ele mas tipo, o All Might é o Superman, só queria deixar isso, não menosprezar o Superman só porque as histórias dele também não lá essas coisas, porque o Superman tem bagagem... Vamos combinar, né? O All Might começou... Qual foi o ano de Boku no Hero? Um ano atrás? Dois anos atrás? 2014 começou o mangá. E o All Might nem é o protagonista da história, né? É? É o Mineta, óbvio. É o Mineta. É a gaiteira. E... Deus Mineta. Deus Minegote. Devido respeito, né? Falta de respeito, né? Então, o Maui tá começando agora e... É claro que o cara teve a chance de começar muito bem, começou muito bem. Mas o Superman também tem histórias muito boas. Eu acho que vale a pena você ler as histórias boas do Superman pra você ver do que o All Might foi feito. Mas a questão é que não vai ter um reboot com um novo All Might depois. É a vantagem da cultura oriental. Eu acho isso bom, Eu acho isso bom. Tem outra coisa que eu acho muito idiota é quando querem comparar personagens de universos diferentes. Tipo, quem que ia ganhar, o Saitama ou o All Might? Eu acho muito idiota essa coisa, assim. Eu só queria trazer isso do nada. Obviamente, o Mineta. Exato. Eles ficarem só esperando pra quebrar quem ganhasse na porrada. Porque não tem um parâmetro pra tu querer comparar os dois, tá ligado? Por isso que eu sempre até acho porque muito até idiota. Hoje a gente não viu nem o All Might na época de ouro dele, nem o Saitama lutando com 100%, né? É. Tanto que no, na primeira temporada o All Might próprio fala quando ele tá brigando contra o Nomo, depois de ter brigado com ele. Eu falo assim, na minha época de ouro eu derrotaria ele com um soco. Cinco. E foram assim, mais de 300. Eu, caralho, velho. Cinco soquinhos. É, pra ver, ele tá nerfado já. Já começa nerfado. E nerfa mais. Biologicamente impossível, eu perdi meu estômago. Quê? não, o estômago... Um saquinho de supermercado. O estômago, ele perdeu só parte do estômago. Ele perdeu só a parte, pulmão não inteiro. Faz falta. É, o pulmão é que ele perdeu inteiro, o pulmão esquerdo. Hip. Do lado de Vital. Nossa, cara. É legal que o Nomo, ele pega bem na ferida dele, né? E daí ele até fala isso na luta lá, tipo, ah! Não tem nem pulmão nem estômago lá, não sei qual é o problema. Só uma cicatriz. Pegou na gordura, tá ligado? Nossa. Aí doeu. Mas o protagonista é o nosso querido Midoriya Shonen. Ah, o Midoriya. O Midori, ele é legal, só que, tipo, eu respeito muito ele. Principalmente na próxima temporada, agora eu vou respeitar ele mais. Você começa a história achando que é mais um daqueles personagens que vão ter tudo na mão, chorão, que vai superar os desafios na base do apoio da amizade. Tem, isso é a mesma coisa. A diferença principal do Midori pro Bakugo. Enquanto o Bakugo, ele sempre teve sorte na vida, como se fosse... Enquanto a sorte do Midoriya foi criada, se tu parar pra pensar. Que nem o Bakugo, o que aconteceu com ele? Ele começou perto de um monte de idiotas. Tu vai ver os quirks que mostram da classe dele, é tudo um bando de boçal, sabe? Eu estico os meus olhos pra fora. Enquanto ele tinha um quirk de explodir as coisas. Ou seja, ele sempre esteve cercado por um bando de idiotas e agora ele percebeu que não é assim que a banda toca. Porque as pessoas que estavam perto dele que eram muito idiotas, não que ele era um deus, sabe? Enquanto o Midoriya sempre esteve cercado por um monte de gente que, por mais que sejam os caras que esticam os olhos, tinham mais coisa que ele, tá ligado? Querendo ou não. Então, olha, eu acho que o poder de esticar os olhos não servia pra sair na porrada, mas... Eu vou lhe bater com meus olhos. Então ele acha que ele não... Ele acha que ele não merece nada. Pode falar, desculpa. Tá. Ele acha que ele não merece nada, sabe? Enquanto se tu for ver de novo o primeiro e o segundo episódio, tu vê que tudo que ele faz naquele episódio ali coloca ele numa situação mais perto possível de conseguir se tornar um herói, sabe? No começo, se ele fosse uma pessoa normal, qualquer outra pessoa, tu acha que ela ia se jogar na perna do All Might pra sair voando pela cidade sem ter certeza se ia sair vivo depois? Não ia, sabe? Ufa. Tu acha que qualquer outra pessoa normal ia chegar perto daquele monstro lá e ia sair correndo? Os heróis estavam com medo, ninguém ia fazer isso. O Might não ia fazer isso porque ele tava todo ferrado. É, ele precisou... Aí é que é o forte, o Midoriya, todo fodido, teve que inspirar o herói principal. Exatamente. Foi foda pra caramba aquilo. E daí... Se o Bakugo morrer ali, eu não ia reclamar não, viu? Morreu! Não, pera, guarda esse pensamento aí que eu tenho muita coisa pra falar do Bakugo ainda, cara. Eu acho ele um personagem interessante. Bakugo, não. Casinho. Casinho. É um monte de brasileiro depois... querer traduzir esses nomes. E daí depois da. Depois do All Might ter salvado o dia de novo lá, dele ter sido inspirado pelo Deku a voltar e pegar a forma dele lá de novo, que ele tava sangrando, ele tava trimal, tu vê o All Might bambeando depois que dá o soco lá no bicho de gola. ele vai lá, acha o Midoriya depois e tem todo aquele discurso lá de que o que ele queria ouvir aquela da mão dele. Aquela cena cinematográfica. E... aquilo lá é muito maravilhosa, bonito. Maravilhosa. Sim, maravilhosa. Lindo, muito tá bonito. Louco. Que daí ele como podia uma... ser um herói, que era isso que ele queria ter ouvido da mãe dele. Porque a mãe dele, ela foi uma merda. Eu gosto da mãe do Midoriya. Não, ela foi... A mãe do Midoriya comeu a quirk dele. O peculiar cara de o meu pai dele. Mas ela era também. Com o meu pai dele. Pô, eu acho que não posso pagar a pensão. Mãe, não, cadê pagar meu pai? Pensão. Não sei, meu filho. Eu acho que eu comi. Mastigando o sapato do velho. Não, mas não, pera. A mãe dele. Não é que eu vou defender a mãe dele agora. Não é que ela foi merda, ela é insegura, cara. Ela não sabia como lidar com aquela situação. Todos sim, os claro. Amigos... Eu acho que foi uma reação normal pra uma mãe, cara. Mas, velho, acho que ela foi realista, na verdade. Sim. Se coloca no lugar do Midoriya. Se tu fosse Midoriya, a tua mãe não acredita em ti, o que, que tu vai pensar que tu é da tua vida? Não, ela não tava, não, ela não tava desacreditando ele. Ela tava assim. Moleque, tu nunca vai ser super-herói, seu filho da puta. Não, ela não tava falando assim, mas tu via que daí ele não... Era mesmo mesma coisa, sabe? Não, é... Só que era um... Ela foi realista, foi... cara. Ela foi realista e foi pro lado emocional dela também. O Midoriya queria ser iludido. Ela não quis fazer isso. Ela se desculpou com ela. Assim, só se ela chegasse assim, ó, você não tem super poder, mas quem sabe você vira o Batman. Assim, tanto faz. Não tem Batman nesse mundo, esse que é o problema. É um dos problemas, né? Tipo, pô, eu não tenho poder e tal. O que, que eu vou fazer da minha vida pra me tornar um herói? Nada. Não vou nem fazer uma flexão em casa, tá ligado? Tu vê o pessoal que passa depois na academia, até o Shoto, que tem um puta poder, ele é todo bombadinho. Tá é. Isso me faz pensar numa coisa, velho. Como é que o Mineta ganhou do Midoriya no primeiro teste lá na academia? Ah. Não, como é que a garota invisível ganhou? Ele pode pular longe, ele até mostrou lá a paradinha que ele fez. Eu pensei na garota invisível, mas eu acho que é porque eles separaram garotos e garotas. Pode ser. Não, mas ele falou que ele não tinha pessoas separadas. Sim, não tinha coisa, mas... Não, tinha separação, não. Tinha separação. Não tinha separação. Eu fiquei pensando... Então, tipo assim, ó. Ok, ele não tem individualidade, mas tinha um monte de gente, não só ela, que as individualidades não faziam tanta diferença. Sim, nos testes geral. Exatamente. E ele tava todo bombadinho, velho. Eu fiquei, como que ele ficou em último? Não faz sentido. Tu vai ver, tem o cara lá das formigas também, que fala com o animal. Ele era merda. Ele ficou com as formigas e elas ajudaram ele a correr. O autista dos bichos. Ele era merda. E daí ele perdeu igual. Porra, aquilo lá foi muito roubado, a primeira prova. É, se bem que, tipo, se a gente fosse cobrar que eles mostrassem cada um, não ia ter fim. Não tô cobrando mostrar cada um. Desculpa, foi o seguinte, como ele quebrou o dedo, ele não conseguiu se concentrar. Então, se o filho da puta não tivesse quebrado o dedo, ele tinha passado, sem graça. É. Mas vamos com outra coisa, né? Ah, ele quebrou o dedinho. Tá, beleza, cara. Ele tava carregando uma geladeira no treino dele com as costas. Exatamente. Mais força mas força que o Mineta ele teria. A dor de quebrar o dedo com o One For All, acho que é maior do que carregar uma geladeira. Pô, deve ser muito pior. É aquele tipo, suspensão de descrença, a gente tem que acreditar que é isso mesmo. Suspension disbelief, é. Exatamente. Pois é, cara, a gente é aquele detalhezinho que a gente aceita, tipo, nem nada. Uhum. Toda obra pode pecar nos detalhes, mas o importante é o que importa. It's not a good to shoot it! O que vocês acham da gente falar agora do melhor pai e melhor marido? Shoto! Shoto! A gente tava falando da mãe terceiro, do Deku, o terceiro no top dos heróis, que não, tem o Mineiro, o Almar... É o Mineta Não, o Mineta é top zero, tá ligado? Não parece. É então, pai de tudo. Vocês reclamando, mas a mãe do Deku não incentivou ele. É. Cara, imagina a vida do Todoroki. A mãe do Deku foi uma santa, perto do Porra. Whatever, velho. Família conturbada, cara. Conta aí como é que foi a cena. Qual? Se a mãe tacou ou se derramou, ou se fez. Ah, sim. Não. Da mãe dele preparando Zuko... café. A mãe do Izuku é desculpa, a mãe do Todoroki é toma essa água! E aí, fode o rosto do guri pra sempre, né? Ela já tava psicologicamente fodida, né? Ah, mas aquilo ali é tudo culpa do Endeavor, velho. Eu vou dizer as minhas opiniões sobre o Endeavor. Ele fez tudo na vida dele pra tentar chegar no top 1, só que ele nunca vai chegar no top 1 porque o All Might tem plot shield, tá ligado? E daí, o que que acontece? Vai tomar no teu cu, ele tentou fazer o Todoroki. Ele tentou fazer o Todoroki pra fazer o que ele não fez, sabe? Tipo Kylo Ren do Star Wars, I will finish what you started, sabe? Ele queria que o Todoroki fizesse isso. Sim. Mas daí o Todoroki, ele... Olha o jeito que ele tratava os filhos, velho. Ele tinha os quatro outros filhos que... Tinha outros. O Todoroki tem dois irmãos e uma... Acho que é duas irmãs e um irmão, se não me engano. Só que só ele herdou as duas peculiaridades. E só ele herdou as duas. Sim, ele foi fazendo filho até nascer um que herdasse as duas. Caralho! Eu fiz um filho aqui, mas ele é só de fogo. Ao mesmo passo o outro. É, o Endeavor, ele literalmente fez bridging de Pokémon. Se o Endeavor fosse o Paulo no começo, ele fazia que nem Esparta, velho. O filho nasceu com defeito, joga no pespice. Bora fazer o outro. Mulher, eu vou te fuder até nascer um Pokémon da natureza que eu quero. Basicamente isso que ele fez. E ainda tem que ser Shine, cara. É! E daí o ponto é, o Endeavor, ele é um merda, e o All Might, ele é realmente o símbolo da paz. Porque o Todoroki, o Kazinho e o Deku... Kazinho, velho! Eu vi em inglês, tá bom, na minha defesa. Eu só tô falando Kazinho porque... Porque é mais legal. Não é mais legal. Que é o que o povo gosta. É o que vai passar na Netflix. Os três, por mais que tenham origem totalmente diferente, só são heróis por causa do All Might. Os três? Sim. Que é por então, vamos combinar. Esse é o Endeavor com referência de herói, caralho, bicho. Complicado. Nossa, muito bom. Mas o Endeavor, eu acho ele como herói, ele faz o trabalho dele quase como ninguém. Tipo, o único que faz melhor que ele é o É porque ele sabe que ele tem que fazer as coisas de herói se ele quiser subir no topo, né? E o controle que ele tem sobre o quirk dele, que é uma coisa que podia matar qualquer um muito fácil, é muito absurdo o controle que ele tem. É louco, velho. Ele sobe nas paredes. Aumentar a intensidade do fogo dele até ficar azul. Fica tipo um raio, né? Ele faz um raio com fogo. Ele faz o raio de fogo. Não. Ele faz o raio de fogo, tipo, ele é um dobrador de fogo, pô. Ele é a Azula do Avatar, caralho. Pousar derretendo o chão, cara. Pô, é muito bom o Endeavor. O controle que ele tem, eu não tiro o mérito dele. Ele merece estar em segundo lugar, sabe? Por mais que ele não seja a inspiração de herói e tudo que o Sten mais odiava, eu como acho pai, que... Como pai, ele é um ótimo herói. É, como pai, ele não pode. Exatamente. E sem falar que ele também tem uma grande equipe por trás dele. Tem uma equipe muito grande de heróis menores. O outro ponto da sociedade do Boku no Hero, né? Os heróis, eles têm... Isso. Continuam tendo a vida pública lá. Tipo, associações de heróis. Na verdade, eles são só... São só empresas cooperativas. É um negócio. São pessoas jurídicas. É agência de modelo versão Salva Mundo. Pequenos heróis, grandes. Grandes empresas, grandes heróis. Pequenas empresas, grandes heróis. Vamos falar de Futabu então? Tava esperando isso há tanto tempo. A pressão dela cai quando ela tem uma eleição. É, voltou. Ainda vamos chegar na parte da mãe do Kachan, do Kazinho. A mãe do Kazinho é muito bom. A mãe do Kazinho é muito bom. Não, eu sei, não. Eu li um dojin aqui, realmente. Que isso, meu Deus, cara. Os dojins fica pra depois. É quase NTR com o filho. Outra coisa que a gente já falou antes em off do You Say Run Goes With Everything. You Say Run, a música principal, o tema de Boku no Hero, vai com todas as músicas. Isso é... Não, ele não vai com todas as músicas, né? Mas se tu bota ele em alguma cena de ação, alguma coisa assim, tu vai ver que encaixa perfeitamente, sabe? O bagulho parece que foi feito ali. Porque é uma música genérica. You Say Run, música que genérica. Eu gosto também é Just Another Hero. A música do Scott Endeavor. É muito boa aquela música. Eu ainda... a letra dela é muito foda, velho. Eu ainda gosto mais da Hero A, porque é a que dava aquele boost de emoção quando eles estavam na escola, lá nos treinamentos. Isso. Então, cada música de Boku no Hero tem uma... Como é que é? Ela é muito bem encaixada, ela... Tu tem sente uma pegada... Chega a música, tu sentiu o impacto, pronto. Isso aqui é uma parada foda. Chegou o olho, o eixo de lágrima. E o Yusei Run tem várias fases da música, se tu for ver. Cada fase é marcada por um... por uma bateção, assim, uma coisa de bateria, assim, do nada, um trrr, trrr, daí continua... Ela começa meio lenta, assim, meio incerta. E o Seiru, eu ouvi um vídeo uma vez, eu vou falar um pouco disso. E o Seiru é a forma mais pura de heroísmo que tu consegue imaginar. Ai, meu Deus. Não, falando sério mesmo. Por quê? Como é que ela começa? Começa aquela coisa incerta, assim, e daí vem a batida e começa a musiquinha na batida e tal. Ou seja, aquela coisa incerta, aquela melodia lá do começo... é como se fosse o início de uma esperança, assim, de heróis e coisas do tipo. E a batida começa a ficar real. Isso é a parte mais que tu percebe mais isso, é no meio da música, lá pelos 2:03, por aí. Eu tenho decorado, tá? Porque eu amo essa música. Que daí a música, a bateria, assim, o ritmo, ele para. Fanboy é a bosta, né, gente? Ele vai dando slow, assim, e daí começa o instrumental lá, a melodia. Se eu ia poder botar isso na edição, eu agradeço, que é o... Bota aí. Canta aí. Bicho, sabe essa parte? Gosto. Essa parte, assim, essa melodia é o nascimento de um herói, cara. Falando sério, essa melodia, assim, é o nascimento de um herói, aquilo ali. E daí, quando a esperança, tudo que tu precisa naquele momento. E daí, depois ela se mescla de novo com a bateria. E daí, tu como se tivesse um clima muito mais real pra coisa. E se tu for ver, depois das zoeiras de Yusei vai com tudo, se tu for ver os momentos que ela realmente é pra se encaixar. Essa parte da música, dos 2:00 e pouco, se encaixa certinho no momento que um herói vai nascer. Mineta ou herói? Falando assim, ó. O que Mineta não precisa nascer, cara. Ele já é um herói. Ele já é. Só terminar isso. A primeira vez que toca a parte que importa de Yusei Run é com o Deku pensando por que que ele tá salvando o Katjana... do mocinho de slime lá do segundo episódio. Que aparece tudo, assim, tudo na cabeça dele, de você não pode ser um herói, me desculpa, tu nunca vai ter um poder. Tudo isso aparece ele sorrindo, assim, daí ele estoura quando o All Might vai ajudar eles. Depois aparece na luta do All Might contra o Nomo, porque, puta merda, aquela luta lá é... Se não tivesse ali... Aquela luta lá eu já vi umas 30 vezes, eu continuo vendo, eu continuo ficando arrepiado toda vez que eu vejo. Piranha! Veja aquilo ali legendado, veja aquilo ali dublado em inglês, dublado um monte de língua só pra ver de novo. É. E depois, quando o Todoroki usa o poder de fogo dele. Que é o nascimento do Todoroki, assim. Daí tu vê, nossa. Só tocou 3 vezes o Seiru, assim, a música em si. Mas todas as vezes que tocou, tu pensa, nossa. E essa partezinha, a melodia principal de o Seiru, ela toca em várias outras soundtracks durante o primeiro e segundo episódio. De vários outros jeitos. うちに就職する?うん。大きくなったら父ちゃんと母ちゃんのお手伝いする。気持ちは嬉しいけどな、お茶子。親としてはお茶子が夢叶えてくれる方が何倍も嬉しいわ。したらお茶子にハワイ連れてってもらえるしな。 Falar de Uraraka. Gaiteira? Não, pô, é muita emoção. 3 milhões. Você sabia? Os rumores são verdadeiros. Jesus! Eu conheci esse meme quando ele era ainda Uraraka vegetariano. Uhum, também. Uraraka comendo uma cenoura, assim. Por quê? Não é mais? Agora é uma gaita. Não, é porque agora. Porque depois agora vocês fizeram um meme com a gaita. Aí ficou com a gaita ficou melhor, com a gaita ficou mais engraçado. Meu Deus. Não, a primeira vez que eu vi com a cenoura, meu Deus do céu, ri muito. Cara, regra 34 tá aí, pra tudo. Pra tudo, né? Vale pra tudo. Pra tudo que não tá, tem a regra 35. Eu fico pensando, será que a gente bota o link na descrição? A gente já faz review de pornô mesmo. Cara, a gente tá falando de Dojins no podcast. Deixa. Deixa lá pra quem quiser acessar. Qual o título? Qual o título? Quem lembra do... O Ian saberia o título. Uraracas, alguma coisa, prostitution, horror. Nossa, tô louco, que horror, velho. Pera aí, que eu tenho anotado aqui. Não, esse é outro, esse é outro. Esse é outro, esse eu acho que é outro. Eu acho que é outro, eu não me lembro. Está anotado. Aquele momento, tem noção? Aquele momento cara, que você printa, assim, ó. Pastas, dojinshi, aí tem lá Boku no Hero, né? Daí tem todos os dojinshi Boku no Hero, tem Fairy Tail, tem tudo. Tem aí tem lá no outro fugir. Canto uma nova pasta e lá dentro tá escrito uma... Gaiteiro. Não, tá escrito no outro bloco de notas, o título do bloco de notas é Casinho. Casinho? Meu Deus do céu. Toda essa volta. Claro, tá assim, gaiteiro. Uraraka está fazendo memes por 3 mil ienes. Só porque eu fico com pena, cara, desse teu jeito ser popularizado, porque a Uraraka, cara, ela é um personagem também muito interessante. Ela é pura. Ela é pura. Ela é ao contrário do que fizeram com ela. Ela é pura demais, velho. Tipo, todo mundo ela fala que. Ela fala quando ela tá conversando com o Lida e com o Deku. Deku trancado. Que. o porquê dela querer se tornar um super-herói é egoísta. E, tipo, eu não faria diferente. Tipo, nem eu tô ajudando outras pessoas. É? Não, na cabeça dela apareceu um pouco egoísta, falando assim, ela achou que tava bem egoísta. Pô, mas é porque era. Mas ela, egoísta é do Deus Mineiro. É que nem o Endeavor. Ele quer ser herói pra ser o número 1. Ela disse que era pra ajudar os pais dela, né? Ela tá mais ali por causa dos pais dela do que por ela mesma. Exatamente. É bem menos egoísta, né? Bem menos egoísta. É mundano, não é? Não é um negócio tão nobre, né? Quanto... O All Might, o Deku e tal. É mais nobre que o Casinho, né? Porque o Casinho é o merda. Porra, bem mais nobre. O Casinho só quer matar todo mundo. Tem aquele meme do cérebro se expandindo? Sei lá, ser o número um pra... Não, ser herói pra... É, porque herói não perde, aí é o Casinho. Aí tem um cérebro apagado. Aí, tipo, ser herói pra superar esses desafios, aí é o Deku. Aí, ser herói pra... contrariar a vontade do pai, alguma coisa assim. Aí tem o Todoroki, aí ser herói pra comer alguém, Mineta, aí tipo, explodiu. Meu Deus, God. Melhor motivo, e tipo, Uraraka... Esse daí foi o que fiz, esse meme aí. Foi? Foi. Excelente, cara. Muito bom. É por isso que o Nicolas tá aqui. Exatamente. É por isso que eu tô aqui. Eu estou aqui só pra falar dos memes, tá ligado? Eu rachava demais com os memes do Sem Jogo Sem Zero, de... Nossa senhora. Eu ia falar que a Uraraka, cara, tem até uma parte do mangá que é bem no começo mesmo, que é a descrição dos personagens. Aí ele mostra lá como seria o desafio dele de criar a Uraraka, de não ser só um relacionamento com o protagonista. Uhum. Aí, tem um background lá que acho que é 25.5 no mangá. Já passou dessa parte, então você vai ter que ler o mangá pra ver lá as anotações do autor. Uhum. E o one shot, né, obviamente, que é uma coisa que ele escreveu antes de ser Boku no Hero. Só um parênteses aqui, falando em anotação do autor, teve um cantinho que ele botou num volume, que era o cantinho de por que que o Nomo Branco pegou o Deku no meio de toda aquela multidão. Sabe do Nomo Branco que tava na cidade do Stain e tal? E daí ele falou, aqui tem uma dica vaga, esse é o canto disso. E daí tinha aquele guri de asas vermelhas que andava com o Deku e com o Katia quando eles eram crianças. Caralho. Eita, pô. Sabe? Aquele lá que tinha. Actionzone. Nossa. Então essa é a diquinha vaga que teve de por que o Nomo pegou justamente o Deku no meio daquilo. Ele já conhecia. Música triste agora. É, pesado. Colocar a música triste do Naruto na edição. Foi esse que o Stan matou ou foi outro? Foi esse que o Stan matou, que o Stan pegou e meteu a facada. Pegou e meteu a facada na cabeça dele. Uhum. Ah, foi bom pra na ele. Bochecha da... Pô, Bully nem a gente, tá ligado? Essa é outra coisa que a gente chegou nessa cena agora. Vamos falar um pouquinho do Stain. Stain rende sempre que dá pra falar dele. Stain. Ele foi, até agora, do que eu li o mangá, 150 capítulos, o melhor vilão. Por mais que ele não apareça e tudo mais e tal, ele é o que deixa mais impacto de todos. Ele só é o vilão que fez a merda toda que tá acontecendo agora acontecer. Exatamente. E vamos combinar, aquele cara da mãozinha é meio merda, né? É que a questão dele é ser meio merda. Ele evolui, ele tá evoluindo. É que nem o Deco é um merda como herói, no começo. Ah, mas ele tem uns momentos bons, cara. Esse da mãozinha realmente, tipo, sei lá, cara. É como o diretor falou, ele é uma criança vilã. Exatamente, esse é o ponto dele. Enfim, o Sten. Quando acaba a luta do... Eu me lembro que o Thiago, eu acho que foi contigo que eu discuti uma vez, quando acabou de sair aqueles episódios lá. Que a gente começou a discutir nos comentários uma vez. De quem que o Sten tá se referindo quando ele falou? Isso aí. Que daí no final da luta o Sten vai lá, mata o Nomo e se vira pra todo mundo. E todo mundo dá um passinho pra trás. É, mas se eu não me engano, ele tira a máscara, o Endeavor ia lançar um raio. O Endeavor ia lançar um raio. Aí o... Não, ele ia. Mas daí o Deco tava junto. Não, o Gran Torino falou, calma aí, parou. Rapaz. Sim, ele parou aí, porque o Deco tava junto. Fechou. Sim. Aí ele... Não veio defender, cagou no patê. Não, pera, nesse momento ele ia lançar um raio, pô. Ele ia lançar. Aí durante a hora de intimidação. Ele se caga depois, né? Quando, uhum. Quando ele invoca o Sharingan e a Lu fica vermelha. Uhum. Aí todo mundo se caga ali. Aí eu vi o Endeavor realmente branco. Todo mundo se cagou ali. Todo mundo se cagou. Que nem o Meme, ele tirou 20 no, na intimidação, né? É. Aí, e tu, cara, tava achando, tu tava achando que era por causa do Nomo? Eu tava achando que era pros dois, os heróis. Principalmente os heróis. Mas daí a gente chegou à conclusão que ele tava falando que... Ah, então só o Sten que se voltou contra os seus oponentes. Porque o Sten só volta com, no final das contas. Sim, a gente chegou à conclusão de que eram os dois. Tanto os vilões falsos, que nem o Shigaraki, que é um merda naquele ponto. Quanto os heróis falsos que estavam tudo ali na frente, que não se prestaram pra parar o Nomo e só ele que era o vilão. Esse é o ponto mais interessante dele. Ele, como vilão... Foi o único, no meio de tantos heróis, a fazer alguma coisa quando a criança foi raptada. Foi o que reagiu mais rápido. Ele tava amarrado, algemado, todo mas, ferrado. Mas tipo, a... Com a perk dele ajudou. Osso no pulmão. É. Queimado. Gente. O cara, ele só falou assim, eu vou mostrar pra vocês como é que é ser herói. É. Porque a grande moral dele não é que ele detesta heróis. Ele acha que a sociedade não tem mais heróis. Ele é um monte de farsante que só busca o lucro e a fama. Exatamente. Mas assim, só um adendo aqui no que tu falou, que ele foi o único que teve reação no momento. O Gran Torino não tinha alcance. O único que poderia fazer alguma coisa seria o Endeavor. E o Gran Torino parou o Endeavor. E ele só conseguiu parar o Nomo por causa da individualidade dele. Ele lambeu o sangue no, na bochecha daquela... Da vagabunda lá, sim. Da vagabunda. O Nomo caiu. Quando ele fez isso, tem mais nome, né? Paralisado, ele simplesmente levantou e correu. Cortou a corda e meteu a faca na cabeça do Nomo. Mas o ponto é, o Gran Torino, ele não tinha alcance. Eles podiam ter tentado. Alguém podia pelo menos ter se mexido ali. Mesmo assim, ele ia explodir o bicho com o Deco junto. Esse é o ponto do Endeavor, que ele não ia fazer nada. Isso aí ter estragado. Aí ia subir aquele encerramentozinho do... Endeavor do Mundo! Exatamente. Acabou o Boku no Hero. Eu não peguei. Fim do Boku no Hero Academy. Meu Deus, bateu o garoto! Meu Deus, o garoto morreu. Quebrando o Deku. Queimei o Deku. Estou o Deku queimado. Então, esse é o ponto que eu acho mais interessante do Sten. E como a ideologia dele, depois de tudo, que tu viu o Shigaraki todo irritadinho, porque os Nomo não tiveram praticamente nada de impacto. Ah, velho, mas eu vou te falar uma coisa. A ideologia do Sten, ele fez, tem impacto no futuro, mas vamos combinar, né? Só atraiu merda. O problema é que eles usaram a ideologia dele pra outras coisas, né? Exatamente. Eu quero ser a senhora Sten! Exatamente. Eu quero matar a senhora Sten! O mundo é muito difícil de viver! Que asa, pai! Nota! O Sten odiava o Shigaraki. O Sten, ele odiava o Shigaraki. Tanto é que ele fala, vou matar eles depois, tá ligado? Eles quase saem de uma porrada. Isso mostra que ele tem bom senso, né, cara? Sim, porque qual era o ponto do Sten? Não é que ele era um vilão que queria matar heróis, essas coisas do tipo que nem a gente falou antes. Ele queria que tanto os heróis fossem heróis verdadeiros, quanto os vilões não ficassem gastando o poder deles com merda, que fizessem coisas de vilão mesmo, sabe? Não que nem tipo, ah, cara... na verdade é que tivessem um motivo pra fazer aquilo. É, que nem o Shigaraki, ah, eu vou ir lá na coisa matar o All Might porque eu não gosto do All Might. Na verdade tem outro motivo, mas isso a gente tá chato. Mas é tipo, ele era um bebê chorão, sabe? Então ele odiava o Shigaraki, porque o Shigaraki era um merda. Ele odiava os vilãozinhos de beco de coisa, porque eles eram merda. Eles não eram, eles são. É, exatamente. Que nem ele bota lá, ah, os vilões que gastam seu poder inertes, sabe? Que não fazem nada. Tipo, tem poder, mas não faz as coisas. Os heróis que só fazem por dinheiro, Uraraka. Então, sabe? Tudo bem que a gente não pode falar porque o Shigaraki tem problema com o All Might, mas o nosso querido último episódio já entregou metade, né? Não, mais ou menos. Só viu. É, mostrou a ceninha lá. Mostrou a ceninha lá, ele falando que o All Might não podia estar em todo lugar. Esse é outro ponto importante do All Might. Por mais que eu falei antes que, eu prefiro ter o All Might na minha cidade e tal, o All Might fala, ele é humano, ele só pode fazer o que tá no alcance dele. Exatamente. Até o Deku fica, tipo, você tem medo, você tem algum medo, All Might? E a quebra de sai do altar do herói, cara, ele realmente... Ele é um humano, cara, o All Might, ele é um cara. Ele continua sendo um humano ali, sabe? Ele tem sentimentos, ele tem falhas. Até quando ele era foda, e agora, principalmente, que ele tá zoado. Uhum, exatamente. E eu até ia falar que, tipo, uma história, por mais que você não goste do protagonista, dos principais, quando ela tem um vilão bom, você começa a curtir mais. Por isso que eu acho que deveria ter um pouquinho mais de Sten. E... É, mas vai melhorar. It's not a good to shimete. Kokoro no naka de kou sakebe. Bom, cara, eu gosto dos protagonistas do Boku no Hero, menos o Kazin. Eu gosto. Eu vou dizer uma coisa, eu me identifico com o Kachan. Eu acho que já é o momento de falar do Kachan. Cara, o Kachan, ele é aquele cara que tu não entende, tu acha que ele vai virar vilão, tu acha que ele vai virar um pau no cu, porque ele é um pau no cu. Ele não tem como virar um pau no cu, ele já é quase. Ele já é. Então, mas aí, tipo, o pessoal já acha que ele é burro porque ele é esquentado, ele já prova que não é. Não. Já é um dos mais. Não, burro ele não é. Ele é um dos melhores da classe. Não, né? Mas tipo, os primeiros episódios tu começa, não, esse cara deve ser um pau no cu. Uma mula, uma anta. O gênio ele não é, mas ele tá na prova teórica, parece que ele tá em primeiro lugar aonde terminou. Não. Primeiro eu não sei se ele pegou. Ele pegou o primeiro na prática. Ele tá em terceiro. Ele tá em terceiro. Ele tá no topo lá de... Ele tá lá no top 5. Aí o... Na luta lá contra os vilões no final da primeira temporada, aquele cara lá, eu esqueci o nome dele, que ele fica todo duro. O Kirishima. É o Kirishima. Ele fala, caralho, bom nome. Meu pau tá duro, minha honra tá dura, tá tudo duro nessa porra. Aí ele fala assim, caralho, você tá pensando, velho, eu pensei que tu era só esquentadinho, não sabia que tu sabia agir friamente. É. Aí eu, caralho, porra, eu sempre sei agir frio, porra. Isso aí é o Kachan que eu conheço. Ele só tem o jeito dele de agir, tá ligado? É. Mas aquele cabelinho do casinho, piadinho, de ladinho. Derrota, cara. Mamãe lambeu. Não, boi lambeu. Enfim, tu vai ver o cabelo da mãe do Kachan é igual também. Igual. Ela é igual, ué. Igual, é verdade. Ela é idêntica, não muda nada. É, ela é a trap, ela é o Kachan trap. Trap reversa, né? Porra. E aí, tipo, ele tá aí, o motivo dele já mostra agora no final da segunda temporada, né? Pra mim eu vi como a terceira, porque passou um tempo. Passou alguns meses sem tempo pro Hero. Aí mostra lá que ele viu o All Might derrotar todo mundo lá mesmo, desvantagem. Então pra ele, herói, é aquele cara que vence as adversidades. É, só que ele demonstra do jeito mais pouco possível. Então é normal você achar que ele vai virar vilão. Muita gente ele nos comentários... Ele demonstra do jeito mais vilanesco possível. Exatamente. Ele é um berserker, né? Ele é um berserker. Que nem no exame deles contra o All Might, que ele vai e ele fala, eu vou jogar você. Vai me jogar? Vou. Morre! Morre! Não, morra não! Deku! Shinan! E pra... E é a segunda vez que ele faz isso, né? Que é a primeira pra jogar na bola. O primeiro susto é que ele deu no Deku na prova. Chiné! Ele falou, porra! Mas, tipo, eu quero saber como é que vai ficar o psicológico dele depois dessa. Prepara. Depois do Saravá. Se prepare. Terceira temporada, só. Ó, resumão da terceira temporada. Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha. Ai, meu Deus. Não, nem é tanto. Não, não é, não é, não é, não é tanto. Não. Gente, para! Vai matar o irmão dele? Eu tô sentindo que vocês vão soltar alguma coisa? Ele vai matar o irmão dele. Por quê? Por quê? Você é fraco, Deku. De farta ódio. Morra. Chinê. Chinê. Chinê. Não, ele vai ficar traumatizado porque ali foi um hentai foda do All Might com o casinho. Caiu até japonês, boca, japonês tem uma ideia de xerica de censurar as coisas que não é pra censurar. Aí censura vômito e fica parecendo gala, porra! Eu já sei qual foi a reunião estratégica que o casinho e o Deku fizeram antes. Não! O tempo que eles passaram naquele beco. Deco deu aquele smash na bunda do casinho, né? Meu Deus. Tá louco. Meu Deus. Tava no estômago, eu acho que foi pela boca mesmo, hein? É o mesmo. Depois o Deco ainda levou uma sarrada voadora. A gente tá falando um pouco da fase do torneio, do começo da segunda temporada, cara. Que eu acho que ele fez aquele blow job, tá ligado? Blow job! Oh, meu Deus do céu, caralho! Ah tá, vamos falar do torneio. Pra mim, foi o melhor torneio que eu já vi na história de um anime. Sim. Eu acho que todo mundo concorda nisso. Não sei. O vídeo do... Vou roubar os argumentos do Geeko, que ele fez um vídeo um tempo atrás. Pra que serve um torneio? Torneio serve pra várias coisas. Primeiro, ver matchups mais... Porra! Aqui todo mundo gosta de saber. Ver os matchups dos caras. Tipo, o que ia acontecer se esse lutasse com esse. Sim. Sem... Por alguma coisa. Tipo, ali tu dá um motivo pra eles lutarem e tu vê as coisas de poder. A segunda, introduzir personagens novos. Na amizade. É, introduzir personagens novos. Eu quero ver o Shinzo. Eu quero mais do Shinzo. Eu preciso. Perdeu, nunca mais. Nunca mais. O Shinzo é o de cabelo roxo lá que... O roxo do com o poder da mente. Pois é, cara. Ah, mas detalhe. No mangá, tá direto dando dica que o Aizawa tá treinando o Shinzo separadamente. Sim, nada explícito, tá ligado? Mas tipo, seria muito foda, velho, eles dois juntos. Sim. Ele é um personagem interessante, cara. Mas eu acho que eles parecidos. É aquela cara de sono. Mas ele é um personagem. Então, vai falar, por mais que tenha um personagem novo, como a Hatsumi Mei, que é carismática, todo mundo amou ela. É. E tal, tem a minha a da Era Venenosa lá, aquele desgraçado... O Copia Quirk? Aquele desgraçado louro que é a vampira sem a... Nossa, ele é muito irritante! Quem? O que Copia Quirk da classe B. O loirinho lá. Cara, ele é muito chato, cara. Muito chato. E ele piora. Ele é aquele personagem... É porque o Katchan já foi a irritação da primeira temporada. Aí tinha que ter um pau no cu superior a ele. Aí é aquele cara que você queria entrar na história só pra dar porrada nele, velho. Porque... O Tetsu. Eu amo o Tetsu. Eu adoro, mano. O Tetsu. E o... Tetsu. É o Shinzo o nome do cara? Eu nunca lembro o nome. O do mas... cabelo roxo, sim. Shinzo. Sim. Eu tipo, fiquei com pena dele, cara. Porque ele tinha todos os motivos pra ser um vilão. Até falar a história exatamente. Dele. Exatamente. Eu comprei a história dele foda, velho. Tipo, esse cara... Você é um herói. A habilidade dele é... A habilidade daquele ia fazer muita merda, moleque. Porra! Eu ia fazer muita merda. E aí, mina? Oi! Já era. Oi! Oi, quer tecer? Só tem que comer devagarzinho, senão ela acorda. Tipo, até meu Deus! Não! Não vai faltar, cara. Porque a resposta... Ai, velho. A resposta é que... Se ela falar só... Acabou. Acabou. Mas não é que nem o cara, vocês estragaram minha... Vocês estragaram minha... História do Shinzo, cara. História que eu gosto do Shinzo, cara. Porque ele tinha tudo pra ser um merdeiro. E ele, tinha, ele tem a ideologia de herói. Não, não vou escolher o caminho fácil, velho. É muito fácil fazer isso aqui pra fazer merda. E tanto que ele tá pagando preço por isso. Ele foi deixado na ralé lá do... Da turma normal. Estudos gerais. Estudos gerais. Estudos gerais, exatamente. Que é o pessoal... convencional. B do B. Baixa... Só não é pior do que aquele pessoal dos nerds lá que foram lá só pra... Não sei nem o que eles foram fazer lá. Da turma de... da classe de empreendedorismo. A classe de empreendedorismo é... Nossa. É alívio cômico, é alívio cômico. Ai, cômico. Inclusive, na faculdade, a matéria mais inútil que eu paguei foi empreendedorismo. Hitoshi Shinzo, mostrando como os sistemas de seleção de universidades são inválidos. Isso. ele deu azar no teste dos robôs. E quem mais? A Mei, né? A Mei, excelente, cara. Puta, a Mei, eu amo a Mei. Eu amo ela. Mostrando que tem suportes nesse universo. Não, é o necessário. Os caras que fazem assim, tudo Batman estão aí, né? Nem todo mundo é tão inteligente quanto o Batman. Veja pelo Katia. O Katia não teria possibilidade de fazer aquelas luvas que ele fez, que tem pra ele. Exato. Lá foi tudo feito pela equipe de suporte. Tudo bem que ela é meio sociopatazinha e tal, mas ainda. Ah, a Meia é capitalista. Full capitalista. ela quer vender. Right vender. Right Mas essa é a moral dela, né? É, eu adoro. É muito boa. E as coisas que ela faz funcionam, esse é o ponto interessante. É, pois é. Eu jurava que ela ia cair naquele precipício. E eu dava uma merda. Jurava que ia ser um bagulho todo zoado, sabe? É. Ele fez ela decente. Eu acho que, assim, ó, é um ponto bem interessante que o Horikoshi fez. Todas as personagens femininas de Boku no Hero são decentes e fazem as coisas sozinhas, se precisar. Ah, outra coisa que eu falo, cara, além de serem personagens interessantes, elas. O carisma delas são tão bem desenhadas que fica, tipo, não é aquela coisa, eu vou fazer isso aqui, vou mudar um pouquinho aqui, e vira Naruto. Que Naruto, meu Deus, chegou um momento que o Kishimoto tá com preguiça de desenhar. Aí fazer as coisas sem graça e tal, mas não, Boku no Hero todo mundo é interessante, até visualmente. Vamos só terminar o torneio que a gente tava falando ali. Vamos. Outra coisa que eu acho bem interessante do torneio é que, diferente da maioria dos outros torneios de anime... Esse tem um vencedor. Né? Pelo menos uma vez na vida a gente viu alguém ganhar um torneio. Tudo bem, tiveram que amarrar ele, mas. Isso foi o que eu tô falando, caralho. Se eu não amarrasse ele não ia estar aqui. Aí não ia ter vencedor. Que nem, tipo, tudo que aconteceu naquele torneio aconteceu lá e tal, mas foi só um torneio. Mesmo sendo só um torneio, ficou algo muito maior do que só um torneio, sabe? Tu sente tudo que aconteceu depois e como afetou todos os personagens que a gente falou antes da Momo e tal, essas coisas. Conheço um povo aí, porque eu vi postando coisa de Boku no Hero na página, e eu conheço os haters que falam que esse torneio aí é caralho, velho, clichêzaço. Protagonista não. Nossa, não, lógico. Não, pera, deixa eu só continuar o bostejamento aqui. O protagonista perdeu e aprendeu a lição. Nossa, que original. O Deku não aprendeu nada, quem aprendeu ali foi o Todoroki. Ele perdeu pra ensinar algo a alguém. É tipo, tem uma imagem que eu sempre me lembro quando eu vejo isso. Até no torneio. É. Teve uma imagem que eu me lembro que é tipo um desenho assim do Naruto, dele, o Naruto gritando pro Sasuke, eu vou te quebrar até tu entender como eu me sinto. Eu sei, e daí o Sasuke, tipo, o Sasuke não dando uma foda, tá ligado? E daí embaixo o Deku falando, eu vou me quebrar até tu entender como eu me sinto, e o Todoroki todo tocado, assim. Eu acho que esse cara... é verdade. Eu acho que esse cara tem um ponto. Tudo bem, vai se quebrar, não vai ser eu, então vamos ouvir o que ele tem pra falar. Sobre a luta do Todoroki e do Deku, tem uma... A frase que o Deku fala no meio, assim, da luta, que eu acho mais interessante de todas. Tu ainda não tocou em mim. Ele todo quebrado, assim. Tu ainda não me deu um de dano, sabe? Tu não me acertou ainda. Ai. Nossa, velho. Eu tô com meu dedo tudo quebrado, tu não me deu uma dedada ainda. É. Mas isso faz o Todoroki, ele fica todo quebrado por dentro, tu vê? Que ele começa depois a só usar o gelo, ele começa a se fuder só por estar usando o gelo. E o Deku, ele não leva nada do Todoroki. A única coisa que ele levou do Todoroki foi a congelada no braço depois. É. Mas, só isso. Que whatever, né? Foi dos danos o menor. É. O Deku literalmente só tomou dois tapas do Todoroki na luta inteira. Daí depois o Deku dando cabeçada nele, jogando ele pra longe, assim, porque o Todoroki tava todo quebrado psicologicamente. Aí foi aquele negócio, né? O cara conseguiu motivar o inimigo. Sim. E vamos comer, mas ele também não tá tão preparado assim pros combates, então... Esse é o ponto. O Todoroki ganhou a batalha física, mas o Deku destruiu na batalha emocional. Exatamente. E ele foi o herói. Deku foi o herói. E ali aí, outra coisa, que afinal, também tem essa similaridade, o Bakugou meio que destrói também no final o Todoroki. É que o Todoroki já não via mais motivo pra ele estar lutando. Perdeu completamente a motivação. O Todoroki tava ali pra mostrar que ele conseguia vencer sem usar o poder do pai dele. E aí ele fica em dúvida agora, será que o poder é meu? É porque quando o Deku falou que o poder não era, né? O poder não é do teu pai, o poder é teu, seu burro. Aí ele, tipo, bate a mãozinha. Porra, verdade. Porra. É mesmo. Nunca tinha pensado nisso, né? Mas aí na final ele regride, né? É, não. Ele ficou em dúvida, entendeu? Por que eu tô fazendo quebrado, aqui? Né? É, voltou o Deku e fala, filho da puta, eu te falei, é teu! O que que tu não entendeu ainda, seu desgraçado? Mas o Deku ele não podia falar isso, ele tava todo quebrado. Tava na enfermaria, porra, faltou isso. E aí, mas aí o Bakugou consegue ganhar até com facilidade. Mas foi uma vitória vazia, não teve significado pra ele. É, sim, porque tanto é que depois, tipo, tem um vencedor, que nem eu falei antes, só que pro Bakugou aquilo ali não valeu nada. Até ele, o Bakugou fica gritando lá, usa o fogo, e o Todoroki nem tipo, ali na última batalha, os dois perderam a batalha, tanto física quanto emocional. Mentira, o Katia ganhou a batalha física, mas os dois perderam a batalha emocional. Sim, você tipo, solta fogo? Não. É. O Todoroki, ele tava todo quebrado por causa da luta do Deku, e o Kachan, ele ficou tipo, tá, eu não consegui fazer o que o Deku conseguiu. Eu não consegui fazer. Tu usou no Deku, tem que usar em mim também, senão eu vou chorar. Não vou falar pra sua mãe. Tem aquela parte lá que ele até vai usar o poder de fogo assim, mas ele hesita, ele para. Vou até falar, ele vai usar o fogo de novo. Ali acabou pra ele. Aí o Bakugou foi puto, velho. Ele parte pra cima do garoto. Não consegue até mais aí. Ah, o Tokoyami ficou em terceiro, né? É, o Tokoyami ficou em terceiro. Sim, porque o Deku levou o W.A. Saiu. O Deku ganhou por W.A. porque o Deku tava todo quebrado. Deku não, meu. Porque o Ida saiu, né? Ah, o Ida... Ah, é verdade, o Ida saiu. Não, mas daí, peraí. O Deku, ele não chegou na semifinal? Chegou? Não. Isso era quarta de final? Nas quartas, ele perdeu. Isso era quarta de final, pô. Porque o Ida... Aí depois disso, o Ida chega com o Todoroki. Não, pera. Não foi antes. Como é que foi o esquema? O primeiro foi o Todoroki. Era o Todoroki contra o Ida, se eu não me engano. Não, a primeira luta foi o Todoroki contra o Fita Isolante lá. Aquilo lá não foi uma luta, aquilo lá foi idiota, né? Pelo amor de Deus. Daí depois. Foi ignorância. Não, foi caralho, eu vou soltar toda a minha raiva aqui em você. Depois o Deku foi primeiro com o Lavamente. O Shinzo, Lavamente. E depois contra o Todoroki. Aí o Todoroki perdeu pro Todoroki e o Todoroki foi com o Ida. E o Lida foi primeiro com a Matsumi Mei. E daí o Ida, ele falou que não merecia estar ali, e daí tá certo. Não, o Ida, daí depois ele foi com a guria das Vinhas, derrotou as gurias das Vinhas, e aí lutou com o Todoroki na semifinal. E ele saiu antes do torneio por causa do irmão dele. Porque ele, tecnicamente, ele teria que disputar o terceiro. Ah, né? Isso aí, ele ia disputar o terceiro, isso, agora tá certo, boa. Eu me confundi foda, peço desculpa. E aí sobrou só, aí ficou lá, o Bakugou primeiro, o Todoroki segundo, e o Pintinho Preto em terceiro. Pô, eu gosto muito do Tokoyami, velho. Eu queria mais. Eu acho que ele tem mais, muito potencial ainda quando aquele demônio. Ele tem. Espirocai. Agora que vai vir. A gente vai ver o potencial dele. Ai, meu Deus, ansioso. Não mesmo. Não em combate ainda. Não, em combate? Em combate sim. Para, porra! depois a gente fala melhor. Quando ele foi brigar com aquele cara lá. Aquele cara lá, naquela situação lá. Aquele cara lá, aquele carinha lá foi coisado. Fazendo aquilo lá, né? Aquilo... Então. É que a individualidade dele farra aqui. Empolgaram mesmo com a história? Foi desde o começo, desde o segundo episódio? Primeiro episódio. Não. O primeiro episódio, se tu para pra ver, ele é meio bosta. Primeiro o segundo capítulo. Episódio. Segundo Nossa! Episódio. primeiro, o segundo episódio. Assim, eu comecei lendo o mangá, então eu já tava empolgado desde o primeiro capítulo. Por quê? É, porque no mangá, o primeiro... Por que tá mangá, empolgado? O primeiro capítulo é os dois. Tu não tinha nada perco disso. Porque o primeiro capítulo do mangá, é porque assim, o primeiro... Quando aquela cena dele, do herói, falando que você vai ser um herói e tal. Aquela cena maravilhosa. No mangá, é no primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo tem 1 bilhão de páginas, tá ligado? Ah, então, então é parecido comigo, porque eu comecei a assistir um anime, então foi no segundo episódio. Quando foi essa cena, foi o ápice, assim, da... Foda de cidade de falas em animes. Eu falei, caralho, empolguei. Eu particularmente só empolguei quando ele salvou a Uraraka. Primeira vez que ele salva ela. Ah, sim, também. Primeira vez que ele quebra as duas pernas. E o braço. Foi a Uraraka. Ela não desce aquele tapa. Se a Uraraka não tá ali, ele morre, né? Ele tava mais uma vez, o Deku. Indo ao contrário da multidão, salvando. É. Mas eu acho que é muito bom que o teste prático lá, eles deixam isso muito claro, que evidencia a diferença do Deku pro Katchan. O Katchan só queria ganhar as coisas, tanto é que ele tem 0 pontos de salvamento. E o Deku, ele só queria salvar as pessoas, então ele tem 0 pontos de kills, como se fosse. E o detalhe então, é que 3 morreram lá no... Tomou suporte. Só tem assistência, não tem... Foi quando naquela cena icônica do All Might falando pro Deku que ele podia ser um herói. Três pessoas aqui concordam com essas. Aquilo foi maravilhoso, pô. É, realmente. Argumentavelmente, eu digo que também foi um pouquinho antes na cena que ele saiu correndo e ele viu tudo na vida dele. Quando também. Ele foi correndo atrás do. Pra salvar o Katcha. Aquilo ali, quando tu vê do You Say Run, que eu falei antes do You Say Run, aquela cena lá e tal, do herói surgindo. Aquela cena ali tem muito significado. No pensamento próprio dele, ele fala assim, eu não tenho poder, mas foda-se. Tipo, por que eu tô fazendo isso? Eu só quero salvar o Casinho. Casinho! Eu te salvo, amor! Só eu que posso botar na boca do Casinho. Seus olhos me pediram pra te salvar! É. E ele salva o Katchan, salva o Katchan, entre aspas, sorrindo, né? Que nem o All Might. Sorrindo e chorando. Particularmente, o que eu mais gostei naquela cena foi ele usando tudo que ele tinha anotado no caderno pra lutar aqui naquele momento ali. Ali eu, assim, aquela parte, essa sacada foi o que eu mais gostei naquela cena. Foi muito salvamento, assim. E tu vai ver, depois ele continua, de tempos em tempos eles botam as coisinhas do caderno dele, que é ali no torneio que ele começa a falar as coisas e todo mundo fica tipo, ah, ele tá murmurando tudo, ele para, por favor, e tal, ele fica anotando mentalmente agora. Então, essa cena é boa, ela teria me feito assistir o anime na empolgação boa, mas cena do All Might falando que ele pode ser um herói me fez rushar 2 madrugadas seguidas, a segunda temporada eu tava atrasado. Eu assisti também, a primeira a segunda, e depois esperei a continuação da segunda. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, ver Boku no Hero. Porra! Caralho! Digo mesmo. A minha foi lembrar de levar a camisinha, cara. Meu Deus, cada um com suas prioridades, mano! Por que o cara não tinha, não, é? Ai, mano. Voltando àquela coisa dos personagens que a gente tinha falado antes. Muita gente fala, ai, os personagens de Boku no Hero são muito simples e coisa. Cara, eles são simples, mas eles são muito bem trabalhados. Não, calma aí, gente. Essas pessoas assistiram o mesmo anime que a gente. É, pois é. Tem certeza. Eu ouço de vez em quando as coisas sem sentido de relação a Boku no Hero. Tem certeza que eles não assistiram, sei lá, um Sal? É porque, cara, todos os personagens. Sem treta. O tamanho do elenco, para e pensa, o tamanho do elenco de Boku no Hero. Tá, porra, por mais que não vai ter como. Escolas de atores do Wolf Maia, hein? Cara, pra quantidade de personagem que ele bota, e o tanto que ele consegue aproveitar, mesmo ele tendo tanto tempo de tela, tem muito anime que tem. Tipo, Naruto tem quase a mesma quantidade de personagem e não usa nem 10% dos personagens. É? E ele usa quase direto os personagens. É muito bem feito. E tem um monte de outros personagens, tipo, de outras classes que tu vai ver, da 1B depois, do Shinzo, essas coisas assim, que tu para e pensa, cara, como que ele consegue desenvolver tanto isso? Eu queria mais a Sirius. Eu me apaixonei por ela. Eu tô muito triste. Eu lembrei eu daquela tirinha do Inuyasha. E aí, a gente vai se ver de novo? E claro que não, você é um personagem de filler. Aí, eu acho que isso reforça uma coisa. Aí quando a Siri sorriu pela última vez pra Tsui, eu falei, caralho, nunca mais vou ver. Agora, tô com aquela musiquinha de romance, de despedida e tal, pra ti, na tua cabeça. Eu falei, caralho, artista de doujin, por favor. Do your job. Do your job. Bones, do Studio Bones, eles têm um amorzinho por Boku no Hero, velho. Se tu para pra ver a qualidade do filler deles. Cara, a qualidade até da os OVA de zoeira são muito de assistir. Sim, é muito. O Bones tem um amorzinho agora por Boku no Hero. Eu confio neles. Eu sei o amorzinho. Eu conheço o amorzinho deles. Ah, meu Deus, chama dinheiro na conta caindo. Que nem o jeito que eles animaram o último episódio da segunda temporada. É que tem o meu painel. O meu painel favorito é o sorrisão do Shigaraki. De todos os 150 capítulos, o meu painel favorito é o sorrisão do Shigaraki. O jeito que eles animaram o sorrisão dele, meu amigo. Meu amigo. Oh. Caguei, tá ligado? Caguei. Caguei. Não, mas... O dos meus momentos é até no mangá também, a Uraraka lá indo pra morte, quer dizer, indo lutar contra o Bakugou. Ela dá aquele joinha pro Deku. A cara determinada dela. A cara de sofrimento. Ela quer ser não positiva, mas dá pra ver ali o sofrimento. Eu fico, caralho, bicho. Coitado. Ficou na minha cabeça, não é tão especial assim, mas ficou na minha cabeça. A gente também tem que falar da garota sapo, né? Senão o pessoal vai matar a gente. Ah, é verdade, Frap. Grande Tsui. Gero. Por que o pessoal se esbotou tanto nela? Virou, tipo... Porque ela é uma meio o pessoal monster gosta girl. De fuder coisas que tem alguma parte de animais. É na que a língua dela é grande. E é o pessoal que não admite que gosta de furry. E é porque ela é um amorzinho, querendo ou não, ela é. Ela é, eu só não entendi porque que exageraram tanto em cima dela. Mas eu vou dizer que é bem distribuído. Eu digo que é bem distribuído toda. Todo mundo, todas elas são waifus, todo mundo. Então, eu não posso deixar de falar da minha favorita, Jiro. Que é a Jiro. Jiro, ai, eu também, eu e o Thiago. A gente aí você pensa, Jiro... caralho, velho, mas Jiro nem tempo de tela tinha assim quando. Foda-se. Mas foda-se, cara. Foda-se. A cena dela. A sua best girl é a minha. É. Quando eu vi aquela menina rolando os fones de ouvido dela, eu falei, porra. Eu gostei disso aí. Quando ela mete o fone. Quando ela mete o fone no olho do Mineta que tá olhando pela parede também. Ah, muito ele não bom, fala, velho. E ela diz, e ele não falou o meu nome. E daí, ele falou de todo mundo menos dela, né? É. tem um meme que eu apaguei, eu não tive coragem de postar, não. É, nessa cena aí, ela falou, mas. É, Girou, o que que você tá cobrindo aí? Você não tem nada a mostrar. aí eu nossa, 2 segundos depois pensei, meu Deus. Delete aquilo. Mas todas as girls de Boku no Hero. Eu digo que Boku no Hero é o anime. O anime das girls. É um harem, tem o melhor material pra wife. É um harem que não é harem, mas no final das contas é. Porque, né, tipo, todo anime tem aquelas personagens legais, mas é tipo 10% das personagens tu gosta e o resto tu detesta. E aqui é Sakura. Todo mundo da wife, tu bota no teu harem, tu tem uma, tem um amorzinho, um amor pra cada uma delas. Exatamente. Tem a Monty Girl também. Eu pensava que não podia existir. Monty Lady. Eu pensava que não podia existir personagem de garota ruim, só que aí eu vi a Toga e eu fiquei assim, baixei a bola um pouco. Não. A Toga foi a primeira que eu detestei, assim, de cara. Eu tenho que falar. Cara, eu acho que a Toga... Que ela melhora. Errou a dublagem dela no anime. Meu irmão, que achei. Voz irritante, velho! Sim, cara. Porque a personalidade é muito louca e então tal. É muito diferente. Gosta. Só que a voz, cara, dá vontade de bater a cabeça na parede. Vamos combinar que japonês não sabe achar voz. Não sabe achar voz pra psicopatinha mulher, né? Sempre é... É sempre a mesma coisa. Eu gosto da Uraraka. Mentira, a Uraraka eu acho legal. E a Frop. Mas de inglês das duas também são ótimas. Se tu for ver. Ah, não cheguei a ver a dublagem em inglês. Eu vi tanto na japonesa quanto na inglesa. Eu digo que a dublagem inglesa é bem interessante. A do Deco é bem interessante, assim. Só que se tu vê a japonesa, vai parecer. Eles não uma botam homens de 50 anos pra dublar crianças, né? Dessa vez. mas japonês também. Não, é aquele adolescente de 15 anos com aquela voz de boom de bar, assim, tiozão. Só um off-topic aqui. Catarro. Só um off-topic aqui. Tem muito dublador do Japão que é muito bom, só que às vezes eles pegam uns papel que não é não pra combina, eles. Não combina. Que nem o dublador do Kirito é o mesmo dublador do Battlegeese, do ReZero, de ReZero. Então tu pensa, tu vê claramente uma diferença. Eu caguei. Tá aqui o foda-se pra isso. Por que é que ninguém lembrou daquela meninazinha cobra que é a menina? Meu Deus! É muito mata bom. Essa porra, é uma ela praga, é muito esquisita aqui, muito esquisita. Ah, ela é esquisita, mas ela é amorzinho. Cara, todos os personagens são. Ah, vai tomar no cu, vamos chamar aquele amorzinho. De amorzinho. Morre, diabo! Amorzinho é a espada que vou dar pra cortar a cabeça dela. Caralho! Será que ela serve como medusa? Ah, não! Não, tem uma menina, tem uma que tem o cabelo da medusa. Eu retiro o que eu disse sobre toda o nome dela, a garota no Rio da Best Girl, essa aí. Ah, tá, eu sei qual é, a do intercâmbio da Momo e da mãozinha lá. Uamabi, é o nome dela. É algo assim, é algo assim. Ei, vilão, você já ouviu essas palavras? Valei! Mais ultra. Bom, é um amigo meu que ele falou, cara, como que tu pode achar interessante um cara tá falando Plus e Ultra na mesma frase antes dele ver Boku no Hero? Daí depois que ele viu Boku no Hero, ele só começou Plus Ultra! Você comprou camiseta, na academia, tá ligado? Tá lá no quadro dele, Plus. eu vou te falar que... Ele faz flexão e vai gritando Plus Ultra! Cara, Boku no Hero é um dos animes mais inspiradores que tem, né? É, pra você falar isso, eu vou até pedir pra ele que venha essa parte que eu vou falar agora. Pra botar essa parte, O treinamento do Midoriya na praia, cara, é inspiração pro cara começar a se exercitar, tudo, sair da merda, começar a malhar, sei lá. Tudo em Boku no Hero é inspiração. O Midoriya em si é inspiração, velho. Ele sai de ser um merdinho que não tinha absolutamente nada pra virar o maior herói de todos os tempos. É, o anime já começa se spoilhando, né? Ah, o Naruto. Ele vai ser o maior. Ah, mas isso não é importante, cara. Não é importante. Teve um cara que tava reclamando. Ah. O Vulcan conhece ele, o Vitamina C, mano. Vai tomar uma pica explosiva. O Luffy vai achar o One Piece. O Naruto ia ser o Hokage. O Deku vai ser o maior herói, velho. Tu não tá. Ninguém vê Shonen pelo final. Todo mundo vê pelo meio. Pela jornada, exatamente. Pela porrada. É igual correr atrás de porco, pô. Ninguém corre atrás de porco pra comer, corre atrás pela gritaria pra ver o porco.